Salvador, bom dia, Oxenero 6251. Channel 6251, bom dia, informação em curso hotel, Guarulhos 360, só um instantinho, cópia por gentileza, prepare a Dael Leda Bridge, aguardando. Prepare a Dael Leda Bridge, aguardando cópia 360, Guarulhos, está sentindo do hotel, Channel 6251. Salvador, UTAN 3601, para o táxi temos 65 a bordo com 0425 de autonomia, alternativa é confirma. Só confirma o seu AB? 65. Seguinte, 65, copiado, taxi via Pátio, Índia e Alfa até o ponto de espera, e no ponto de espera reporta pronto, ajuste no 0 no 6, TAM 3601. Táxi via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera da Alfa, reporta pronto, com ajuste no 0 no 6, TAM 3601. Oceaner 6251, pronto, copy? Pronto, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição Bridge, onde intercepta Zulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4 e 2-2 no transponto. Oceaner 6251, autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 1-6. Decola da 1-0 com curva direita, perfil da El, Leda após Leda voa Bridge. Controle 208, transponder 5422, Oceaner 6251. Correto, portão 11, chama pronto, pushback filamento, Oceaner 6251. Chamarei, obrigado. Salvador, UTAN 3601, pronto, próximo ponto de espera da Alfa da pista 1-0. UTAN 3601, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, UTAN 3601. 3601, decolado aos 15, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, boa. Porta 3601 passando 1700. 3601, contato radar René Colares, em sul, mantém 360 após 2000 direto Leda. Sente após 2000 direto Leda, 3601. 3601, nós chamamos Recife 251, alterna 3325. 251, 3325.